Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Já está no ar o programa Amado Batista de hoje. Olá, minha gente querida. Olá, meus queridos amigos e ouvintes de todo o país. Com que alegria nos encontramos mais uma vez através do rádio. O rádio, que é este veículo de comunicação maravilhoso, sensacional. Eu recebi a semana passada um grupo de colegas de rádio, José Neri, Cleita Guiar, fizemos uma reunião aqui no prédio da Rádio Estúdio Brasil, e esta reunião ela foi feita pelos gigantes do rádio brasiliense, que aqui nós tivemos a época de ouro do nosso rádio. Estes gigantes, que muitos deles foram afastados do rádio com esta onda de modernidade do rádio FM, e esta modernidade, eu sempre falava que esta modernidade seria nociva ao rádio, ao próprio rádio. E qual era a modernidade? A implantação do jabá foi uma modernidade que eu falava sempre que ela era nociva, porque você recebe aí R$3.000 de um cantor, R$4.000 de um cantor, e você é obrigado a tocar 10 vezes a música daquele cantor, 20 vezes a música daquele cantor durante um dia. Com isso, eu falava isso há 20 anos atrás, e ninguém acreditava em mim, as pessoas não acreditavam. Eu falava, e isso é nocivo. Vai chegar uma hora que o povo não aguentará mais ouvir a rádio de vocês. E isso é nocivo, não façam isso com o rádio. E nego me xingava, dizia que eu estava velho e ultrapassado. Agora, esta mesma gente que falava que eu estava velho e ultrapassado, está aí querendo remendos no que praticamente não se tem mais o que remendar. Porque quando você é sucesso, tipo um cantor, Sidney Bagal foi um grande sucesso, mas tem uma hora que esse sucesso acaba. E aí vem um outro cantor, Fernando Mendes, e assume o sucesso que era do Sidney Magal. E vice-versa. E vai, eu estou apenas dando exemplos aqui para vocês. E agora, meus queridos amigos, a situação do nosso rádio, eu vou contar para vocês daqui a pouco. Vamos abrir o programa do Amado Batista cantando. Eu me alonguei na abertura do programa, mas quero chamar a atenção de todos os meus colegas de rádio. Diz para sua amiga, é a primeira música de hoje que vamos tocar. Pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Eu quero pedir permissão aos meus ouvintes, pedir permissão aos meus diretores das emissoras de todo o Brasil para abordar este assunto aqui, porque esta semana eu recebi aqui nos estúdios da nossa Rádio Estúdio Brasil os maiores e mais consagrados nomes do rádio no Brasil. Todos nós nos reunimos e foi uma reunião muito proveitosa. Colegas assim com 40 anos de rádio, diretores, apresentadores, formados nas melhores faculdades de comunicação deste país. E alguns deles que já trabalharam em grandes emissoras do exterior, na BBC de Londres, na rádio e televisão alemã, na rádio Pequim. Então, estas pessoas que, assim como eu, estão preocupadas com o desenvolvimento, o nosso rádio no país inteiro, nós abordamos assuntos muito importantes, sobretudo as emissoras de rádio que estão em condições muito de dificuldade. Não tem dinheiro para pagar folha de pagamento, não tem dinheiro para pagar energia, não tem dinheiro para pagar os empregados. Tem muitas emissoras nesta situação pelo país afora. E você pergunta, ou então afirma para o Edelson Moura: ah, mas é porque rádio é um péssimo negócio. Não. A rádio é um excelente negócio. A rádio é o melhor negócio da Terra. Porque se você montar uma loja de roupa, você vai ter que comprar a roupa para você vender a roupa. Se você botar um posto de gasolina, você vai ter que comprar a gasolina para vender a gasolina. Não é assim? E rádio? O que é que você compra para vender? Nada. Você vende o quê no rádio? Você vende minuto, segundos. Você pega o tempo e divide o tempo em dinheiro. Presta atenção. Tem negócio melhor no mundo do que esse, não, ué? Ah, Edelson Moura, por que as rádios estão tão mal? Por que elas estão de mal a pior? Esta é uma pergunta difícil de responder, mesmo sabendo que tem milhares de colegas me ouvindo, milhares de comunicadores, diretores ouvindo. Olha que pergunta difícil para o Edelson Moura responder no rádio. Meus queridos amigos, o que está errado é o formato. O erro está na fórmula. Na fórmula de fazer o rádio, na fórmula de apresentar o rádio ao público. Há 30 anos eu venho falando, em alguns programas meus, este formato de rádio FM, que tinha que ser diferente do AM, que tinha que ter uma diferença não sei de quê, eu sempre falei errado. Vão dar com os burros na água a rádio FM? Por que que ela tem que ser diferente do AM? O que muda é a qualidade sonora, não muda mais nada. Melhorou o som, saiu do AM e veio para o FM. Como agora, muitas emissoras de AM passarão para a FM. E aí, estas emissoras vão mudar os comunicadores, vão mudar o formato, vão mudar não sei o quê. Não há necessidade disso. Então, o erro está no formato. E quero dizer uma coisa muito importante para vocês radialistas e para vocês diretores de rádio. O maior câncer de uma emissora é o jabá. Porque o jabá, o artista paga para tocar 30 vezes a música dele durante um dia. Ele vira um sucesso. E sua rádio vira o maior fracasso. Porque público nenhum, povo nenhum, de nenhuma nação, aguenta ouvir a mesma música, né, Jorge Mateus? O dia inteiro numa rádio, não é, Luan Santana? Não aguenta. Então, o que é que acontece? O artista sobe e a rádio vai pro buraco. Então, é preciso rever essas situações. E mais um adendo que eu quero fazer. Não se faz rádio sem comunicadores. Ah, vou botar minha rádio no automático. Lascou-se. Lascou-se. Divulgue seu comunicador. Transforme-o num sucesso. Porque é através desse sucesso, do comunicador, que a sua rádio vai ganhar dinheiro. Vamos trazer mais uma música? Esse assunto a gente vai debatendo sempre que for necessário. Menina Linda, vamos curtir. Corpinho delicado, pele bronzeada que o sol queimou. Sabe Deus como estou morrendo de amor por você, menina linda. Sei que você não me quer. Estou ficando louco, louco. Estou morrendo aos poucos por você, menina. Eu quero seu amor um dia, porque bem sei que você é minha sina. Sabe Deus como estou morrendo de amor por você, menina linda. Sei que você não me quer. Vou pedir meu padroeiro, meu Santo Antônio, pra me ajudar. Faça que essa menina vire a cabeça louca pra me amar. Sabe Deus como estou morrendo de amor por você, menina linda. Sei que você não me quer. Thank you.

está morrendo o coração. Teu amor que perdeu. Se você não quiser voltar, quem vai morrer sou eu. Está morrendo o coração. Teu amor que perdeu. Se você não quiser voltar, quem vai morrer sou eu. Vou ler agora uma mensagem do nosso querido ouvinte, José Leite dos Santos. Eu sou José Leite dos Santos, sou ouvinte desde 1982, quando você apresentava o programa Bom Dia Amazônia, pela Rádio Nacional da Amazônia. Na época, a gente ouvia os programas Pergunte o que Quiser, A Turma da Alegria, O Jornal do Seringueiro e todos os programas. Hoje, trabalho na Rádio Clube FM em São Domingos do Maranhão, onde transmitimos os programas Amado Batista, o mais amado do Brasil, Forró Brasilis, As Melhores do Dia e os outros programas da Rádio Estúdio Brasil. Temos o alvo de, em breve, também retransmitir os seus programas da TV Estúdio Brasil. Coisa boa! Bacana, Zé Leite. Mande um alô aí para o nosso diretor, J. Fran, para os locutores da Clube FM de São Domingos do Maranhão. Meus colegas queridos aí de São Domingos, muito obrigado, José Leite, J. Fran, toda esta equipe maravilhosa. Vamos crescer, minha gente. E segure a peteca aí da nossa Rádio Clube. Mande ver em São Domingos. Programação popular, programação que agrada toda a cidade, toda a população. É joia demais. Eu acho é bom, eu torço pelo crescimento e pela subsistência do rádio. É claro que eu sou radialista, eu vou torcer para que o rádio acabe? Eu não. Eu tenho que torcer para que o rádio continue sempre vibrando, né? Sendo o grande veículo de comunicação que sempre foi na face da terra. E vamos ouvir agora Moreninha. Entrei num salão de festa, com uma loira fui dançar. Uma morena eu olhei, num cantinho a conversar. Seu olhar me enfeitiçou, e a convidei em um piscar. A loirinha agradeci, e com a morena fui dançar. A loirinha agradeci, e com a morena fui dançar. Vem, moreninha, vem, minha flor. Vem, ó neguinha, vem, meu amor. E foi no final da festa que a coisa esquentou. Saímos de braços dados e o romance começou. Os rapazes a olhavam, mas ela nem bola deu. Éramos dois namorados quando o dia amanheceu. Éramos dois namorados quando o dia amanheceu. Vem, moreninha, vem, minha flor. Vem, ó neguinha, vem, meu amor. E foi no final da festa que a coisa esquentou. Saímos de braços dados e o romance começou. Os rapazes a olhavam, mas ela nem bola deu. Éramos dois namorados quando o dia amanheceu. Éramos dois namorados quando o dia amanheceu. Vem, moreninha, vem, minha flor. Vem, ó neguinha, amor. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu vou agora atender minha queridíssima ouvinte Josiana Oliveira. Ela é de Dom Basílio, no estado da Bahia. E a Josiana gostaria de pedir a música Folha Seca, oferecendo a sua mamãe Quitéria, seu papai Zeca, e ela diz que adora o nosso programa. Aliás, ela diz assim: adoramos o programa de vocês. Obrigado, viu, Quitéria, obrigado, Josiane, obrigado, seu Zeca, esta família aí muito bacana de Dom Basílio. Edelson Moura, você apresenta o meu programa preferido, Amado Batista. Eu gostaria de curtir a música Folha Seca, oferecendo a todos que gostarem. Um beijo da Edinalva Muquem, de São Francisco, Bahia. Edinalva de Muquem, de São Francisco, lá no estado da Bahia. Gente, vamos ouvir Folha Seca? Obrigado a vocês por terem aqui participado do nosso programa de hoje. Folha Seca, Amado canta. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: desta casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Quando ela partiu, na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. quando ela partiu. Amado Batista, o mais amado do Brasil, é Delson Moura. Eu falo sempre para vocês que nós não podemos adoecer. Ou seja, o brasileiro não tem direito de adoecer. Por isso, meu querido amigo, muito cuidado no trânsito para não acontecer um acidente com você. Porque se acontecer um acidente e você precisar de uma cirurgia, provavelmente você vai morrer. Você não será socorrido porque os hospitais estão em estado deplorável. E esta situação não é só Brasília, Rio, São Paulo, nada. Esta situação é crucial em todo o território nacional. Portanto, não adoeça. Não adoeça, tenha cuidado com a sua saúde. Se estiver chovendo, não saia na chuva. Porque se você tiver uma infecção, pegar uma gripe forte, às vezes por causa de uma gripe, você perde a sua vida porque os hospitais, eles já não têm condição de tratar de ninguém. Eu falo dezenas de vezes, todos os meses, sobre esta situação. Estão preocupados com tudo quanto é roubalheira, tá certo, eu acho que tem que preocupar mesmo. Mas eu gostaria muito que, além da preocupação dos ladrões, tivesse de volta parte do dinheiro que eles roubaram. Porque, claro, a outra parte já compraram lancha, carros de 2 milhões de reais, etc e tal. Pobre coitada de minha irmã, que mora no interior de Sergipe, teve um derrame. Este derrame necessitou de internar. Sabe como que ela foi internada, minha gente? Numa cadeira no corredor do hospital. Não foi numa maca, não, nem num colchão no chão. Sabe quantos dias ela passou numa cadeira de um hospital? 3 dias e 3 noites. Com derrame. Com um derrame cerebral. Quando eu fiquei sabendo, eu quis morrer. Eu quis morrer, porque normalmente a gente fica para cá trabalhando, tudo, as coisas acontecem com os nossos entes queridos lá no Nordeste, a gente demora a ficar sabendo, demora a ser encontrado, às vezes estou viajando. Olha, é muito difícil, não é só para o Edelson Moura não, é difícil para todo mundo. Eu quero pedir a Deus que você não adoeça, não adoeça. Porque a nossa saúde pública, que eu venho falando aqui, todo mundo acha que eu estou enchendo o saco, e lá vem ele falando de novo. Meus queridos amigos, me perdoem. Nós estamos pedindo socorro para pobres, pessoas humildes que estão morrendo, estão sendo mortas, estão matando as pessoas nos hospitais. As pessoas estão sendo mortas nos hospitais. Os nossos hospitais estão matando mais do que todas as guerras juntas. Ah, mas não é por culpa dos médicos, não. Os médicos estão fazendo aí das tripas coração. Nossa, é porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Roubaram o dinheiro da saúde pública. E estão matando a população. E ainda tem gente... Ainda tem pessoas insanas que acham que está bom. O país está bom do jeito que está. Não, graças a Deus, está bom. Não, o país está muito bom. Não está bom, não. Está bom, não. O povo está morrendo, como é que está bom? 7 milhões de pessoas mortas. Junte todas as guerras dos últimos 10 anos. Não matou tanta gente. Meu Deus do céu. É de doer, o negócio desse é de parar o trânsito, é de parar a vida. Depois diga que eu não avisei. Tá bom. Vamos cantar, porque eu te amo tanto. Passou,

né, por esta exibição do nosso programa aí na cidade. E, por incrível que pareça, nós estamos já há mais de 5 anos, né, retransmitindo os nossos programas aí. E graças a Deus agora o Edelson Moura também entra na programação de TV em Sinop. Estamos lá, meus queridos amigos, com o nosso programa na TV Record, na TV Capital Record aí de Sinop. E graças ao nosso queridíssimo amigo Zeno Schneider, foi a pessoa que nos levou, nos conduziu para a cidade de Sinop. Por isso eu quero dizer para todos vocês que esta gratidão eu tenho, né, ao nosso querido Zeno, e tenho também a minha gratidão aos meus queridos diretores aí da Rádio Celeste pela exibição do nosso programa de rádio todos os dias aí na cidade. Eu sou eternamente grato a vocês e quero me colocar à disposição de todos, toda a população de Sinop. Até mandei rodar na nossa TV Estúdio Brasil um filme muito lindo que conta a história de Sinop. Eu faço questão de divulgar a cidade de vocês para o Brasil inteiro, porque hoje Sinop é o berço do progresso em todo o estado de Mato Grosso. Uma cidade que precisa ser conhecida. Maior renda per capita do país está na cidade de Sinop. É uma coisa encantadora. Vamos agora cantar. Amado Batista já está prontinho para trazer mais um sucesso para vocês. Seus Passos na Estrada. Quando a chuva molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, pra onde a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr, com a chuva também ele vai, vai procurar você. Molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr, com a chuva também ele vai, vai procurar você. O meu coração perguntou, baixinho pra mim, Edelson Moura. Hora do quebra-galho aqui no programa Amado Batista. Mas antes eu quero falar pra vocês do óleo de avestruz Supremo, o melhor óleo de avestruz do Brasil. Exija o do rótulo vermelho, a marca Supremo, distribuição exclusiva Saúde com Beleza. Se você tem problema de gastrite, procure imediatamente o óleo de avestruz. Procure o nosso representante aí na sua cidade. Se tem problema de ferida, tipo assim, você é diabético, tem uma ferida que não quer cicatrizar, use o óleo de avestruz. Você toma e passa na ferida. Ele é cicatrizante. Mas não é um alimento, Adelson Moura? Sim, mas é o alimento mais rico em ômegas que se conhece. Ele é tão rico em ômegas que ele faz bem a tudo quanto há. Todo e qualquer tipo de doença, os ômegas são benéficos. Muitas vezes você tem aí dores pelo corpo, você que é uma pessoa já com uma certa idade, e estas dores elas são relacionadas pela desorganização dos hormônios no seu organismo. Mas os ômegas, eles organizam a síntese dos hormônios. Portanto, ele faz muito bem para você que sente dores, está todo inchado, está todo preocupado aí com a sua saúde. Se é, sempre eu falo aqui, se você não quer ir para o SUS, tome óleo de avestruz, não é? Ele é tão bom que até caspa. Você está com caspa? Passe a banha de avestruz no couro cabeludo. Antes de tomar banho, 2 horas antes, você passa a banha de avestruz. Procure a banha aí com o nosso representante, porque não somente o óleo, mas a banha, eles têm a mesma composição. São ótimos mesmo, tá? É bacana. Psoríase, olha só. As pessoas que têm psoríase podem também utilizar a banha nas feridas. Ei, Edelson Moura, que produto, hein? O nosso maior propagandista é o povo. É o boca a boca. Você precisa de ver o que uma pessoa usa, o que ela fala para outra. É impressionante. E agora sim, eu trago na nossa Hora do Quebra-Galho a música com Edelson Moura, né? Que eu sou o Quebra-Galho, eu mesmo. É Quão Grande És Tu. Meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas o passarinho alegre ou só cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em seu amor tão grande, seu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode se purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então nos transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma